Ah, que nada. Trampei semana inteira, vai fazer um rolê. Outra atitude! De vila em cada esquina eu conheço. Em cada quebrada uma lei. Sabe chegar e sair ao começo. Cês podem colar, mas respeitar as caras quebradas, não passa um pano. Quarta língua de otário, playboy arrombado que quer passar perna em malandro. Proceder correto em nosso dialeto, só fala quem é de favela. É original, gingado dos braços pra trás, calça larga, fivela. Não pense em você que nós tamo moscando na pista onde nós desenvolve. É só gladiador nessa arena, então bota a cara que a gente resolve. Já apanhei demais nessa vida e ri como todos, arrependo demais. Atire a pedra quem nunca errou, quem nunca sentiu-se incapaz de fazer um rolê da quebrada sem ser enquadrado por bota covarde. Flagrante no bolso e tapa na cara, infelizmente faz parte do cotidiano sangrento de todas as favelas aqui desse Brasil. Que Deus abençoe o rolê de rotina de cada ser vivo que pediu. Seja de carro ou de moto, já somos o alvo, então não vacila. Qualquer vacilo interrompe o progresso e o sucesso do rolê de vila. Ajoelho, ajoelho! Ajoelho, caralho!